Bon. Alors. Thank you. 吗？

estilo ali, vamos dar um estilo ali, vamos dar um estilo ali, Linda de Sousa. Thank you.